vida. Tomou duas seguidas, perna bambiou, ainda não lembrou. Vou refrescar sua memória. Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som pra variar, se queimou a largada. Tentou até ligar pro ex, pra sua sorte eu não deixei, já tava tudo rodando, rodando. Pediu outra rodada. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tequila, tomou cerveja, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Tomou duas seguidas, perna bambiou, ainda não lembrou, vou te falar. Vou refrescar sua memória. Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som pra variar, se queimou a largada. Tentou até ligar pro ex, da sua sorte eu não deixei, já tava tudo rodando, rodando. Pediu outra rodada. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tequila, tomou cerveja, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Marília, eu fiz isso mesmo. Maiara, cê tava bebaça. Gente, eu não lembro. Mas foi bom, foi bom. Maiara, cê tava bebaça, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Marília, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Cê tava bebaça, tomou tequila, tomou cerveja, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Maiara e Maraísa.